Portal do Arrocha. Galera do quarto. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar. Eu não ensinei minha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça. Oh, pois é, meu amigo, oh, não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Swinga! Meus amigos, vou ver, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, vou ver, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, vou ver, eu tava ficando doido. Cadê? Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, vou ver, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Que swing gostoso é esse, papai? Eita, Nossa Senhora! Swinga! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça. Oh, pois é, meu amigo, não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Swinga! Meus amigos, rodê, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, rodê, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, rodê, eu tava ficando doido. Cadê? Bora beber, eu tô solteiro de novo. Meus amigos, rodê, eu tava ficando doido. A melhor violeira da Bahia, quebra!